1, 2, 1, 2. Dá licença aí, mano. Permita que eu me apresente. Meu vulgo, Jamal. E essa é a minha obra. A minha hora. O meu sonho se tornando realidade. Guiado pelo brilho da espada. Fé em Deus, irmã. No contrapasso da batida eu surgi. Maluco de atitude que trincou, tô aqui. Desde 9-2 pelo caminho mais difícil. Música na veia, meu único vício. Assim sou guerreiro verdadeiro, sem rótulo. Distante das tretas, das drogas, nem gosto de ver que existe gente torcendo pela queda de pessoas decentes que batalham nessa guerra. Aí sigo levando a vida numa boa, amando minha mulher, meus pivete, meus coroa. Sem esquentar minha cabeça é difícil. Tem uns contratempos que se pá, acho ridículo. Tá limpo, é bom saber que eu tenho fé no coração que ilumina o meu empenho em vencer as barreiras do puro preconceito. Pra viver melhor, bem mais e mais respeito vão prevalecer. No gueto tem que ter, em todo lugar, boca aberta. Você vai perceber quem é o pipoca no final, acreditando na justiça aqui, Jamal. Quem sabe do passado no presente vê futuro. Trabalha com firmeza, sai de cima do muro. É decidido no que quer, no que pensa. Vida cheia de obstáculos, ser falso não compensa. O 7-1, sangue suga, não aguenta ver o triunfo dos guerreiros que lutam pra ter um lugar, um espaço, um nome, um respeito. De ser reconhecido, de ser verdadeiro. Só quero ver as manos, mano, a pampa. De rolê sem bronca, na vida esperança. Criança crescendo e aprendendo que a vida só tem mesmo valor se não houver patifaria. Abre as estradas, limpa meus caminhos. Abre as estradas. É meu pai que vai lá.